www.andrecedesmoral.com.br. Sucesso novo do Linhares cantou, essa é nossa, hein? O amor é sem limite, ela deixou uma vida chique pra viver uma vida humilde, um exemplo de paixão. Ficou apaixonada, gostou da minha pegada, veio pro mundo das vaquejadas e se apaixonou pelo sertão. Ela teve escolha, preferiu um peão, deixou um hotel de luxo pra fazer amor no caminhão. Eu não sou playboy e nenhum bacana, eu sou simples vaqueiro que realmente lhe ama. Eu não sou playboy e nenhum bacana, eu sou simples vaqueiro que realmente lhe ama. Bora, meu vaqueiro Vitor Hugo, rapinha na caneta, menino. A culpa é de Will, Austin e Paulinho, bora, menino. Amor é sem limite, ela deixou uma vida chique pra viver uma vida humilde, um exemplo de paixão. Ficou apaixonada, gostou da minha pegada, veio pro mundo das vaquejadas e se apaixonou pelo sertão. Ela teve escolha, preferiu o peão, deixou até de luz pra fazer amor no caminhão. Eu não sou playboy e nenhum bacana, eu sou simples vaqueiro que realmente lhe ama. Eu não sou playboy e nenhum bacana, eu sou simples vaqueiro que realmente. Eu já falei, vou falar de novo. Vamos beber a mão que falta, Deus inteiro, papai.